cobertura da terceira semiatura da canção nativa. 20, já estamos aos 33 minutos da segunda-feira. 27 minutos para uma hora da manhã desta segunda-feira. Enquanto isso, o pessoal aqui pula na minha frente, o pessoal do Vila Mesa está aquecendo as turbinas aqui. É. Antes do Brasil, eu vi os turbinas da Tática, o diretor Pedro Andrade, Prefeitura Municipal, e todos guardando as vencedoras aqui de Santa Cinta, da Vila Menezes, interpretando a música Fandanguinho Não Fandanguinho. O Eto que está nos auxiliando aqui na parte de gravações, em nome do Pedro Miracel, que sempre fazendo trabalho de reportagem, em nome também do Rock Lander Menegas, do Marcos Silver, que estiveram aí na Central Técnica, em nome do Amigo, que estamos nos aguardando lá nos transmissores, a todos o nosso muito obrigado. Em nome das firmas patrocinadoras, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até o próximo festival. Thank you.